aqui onde estou. Essa é minha estrada, por onde eu vou. E quando eu cansar, na linha do horizonte, eu vou pousar. Na na na na.